O som ninguém se engana, e o jogo no filme só se for de drama, terror, suspense, a trama é dor, então pense no bote, boicote, lançado a sorte, mas tipo na sinuca eu ganho de capote. É um jogo, a vida chega do jogue, ninguém te põe lá em cima, é você que sobe, se comove ou se move numa droga. É uma nove, a trilha, um caminho, tá errado, vê se pode. Muita gente sofre, é um desespero, cadê o dinheiro? Não tem um ano inteiro, alguém te suga, disputa, escuta, prepara tua fuga. Se não for logo aí, é uma luta. Se o rap for Davi, sistema é o Golias, a pedra é o povo da periferia. Ah, quem diria, mas quem se perdeu no mundo do crime, aí é outro time. Foi só mais um, agora não é nenhum. Queria a fama e enfrentou uma barreira. Mal começou, já foi pro fim da carreira. Então esquece o processo, ordem e progresso. A bandeira é um excesso de hipocrisia. O povo tá no pranto, sofrendo no entanto. Se é verde, amarelo, azul ou branco, e vai no tranco pra entrar no jogo. Embaçado é o resultado, vencer, perder e empatar. Ha! Joga o jogo, vamos lá. A vida é um jogo, chega do jogo. Ninguém te põe lá em cima, é você que sobe. A vida é um jogo, chega do jogue. O jogo vencer é só pra quem pode. Eu tô no jogo também, ideia além. Tempo vai, tempo vem, não tá tudo bem. É uma imagem de pilantragem, sabotagem de vários cantos. Eu já não me espanto. Soldado sem farda, no mundo, na estrada, é quem defende os inocentes. Na fala, na mente, a bala no pente, de repente nem tente ser o esperto. O correto é o certo, o caminho que fica mais perto. Aberto o inquérito de honra ao mérito. Quem perde já era o derrotado. A pele ele sai do jogo pra debaixo da terra. Roupo xadrez, xadrez, se é que mate é minha vez. A cesta é só de três, nas quadras, nas ruas eu faço a minha assistência. A tendência, quem chega passa a bola. Eu vou na trilha sonora, agora é a hora. Não vou embora, Ripon ou nocaute. Eu saio pro combate, um empate a favor. Derrubei o lutador, cheguei, fechei o tempo. Eu não vou contra o vento, o talento é a revolta. No jogo da vida sou foda, neguei na sua cola. Enquadrado ele vai vendo, é o seu tomba. A polícia chegou, salvo pelo gongo. A vida é um jogo, chega do jogue. Quem te põe lá em cima é você que sobe. A vida é um jogo, chega do jogue. No jogo vencer é só pra quem pode. E aumenta o tormento pra quem não tá atento. No terceiro tempo saca só, se tá na pior. A batalha é fogo, canalha tá no jogo. Não tem exemplo, nem houve conselho. Foi fuzilado pra cartão vermelho. Saiu da reserva pra morrer no ataque. A causa foi a erva e não pagou mais tarde. O traficante, o juiz sem dó, tão na esperança e só. Que a esperança vira decepção. Agora no chão já era o coração de pedra. Quem foi que disse que vaso ruim não quebra? Pra ele esse ditado não colou. Gol contra ele mesmo. Comigo assim não é, e pode botar fé, tô de pé. Alão, centroavante, atacante, no rumo adiante, invadindo a área. Olha só, saca, mais um gol de placar. Mas se o goleiro defender, no rebote chega as FC. E da quebrada, mais um artilheiro. Terror de todo zagueiro, contra qualquer otário. Que é o bicho trambiqueiro, tipo um caguete, paga pau. Traíra, e é mal, vão lá pra terceira divisão, sem chances de subir até o gambé. Então sai daqui. Aí o papo é certo, sincero, difícil é ficar 0-0. Eu quero é vencer, vencer no jogo da vida. Aqui significa ser alguém de respeito, caráter, atitude, personalidade tal da tua cuide. Na moral, viver sem treta, não se vender, não se render. Aí vai ver, revolucionar com tudo. ZFC, o titular absoluto. cima é você que sobe. A vida é um jogo, chega no jogo. No jogo vencer é só pra quem pode. A vida é um jogo, chega no jogo. Quem te põe lá em cima é você que sobe. A vida é um jogo, chega no jogo. No jogo vencer é só pra quem pode.